visto na TV. Parece um milagre, uma perfeição nos mínimos detalhes. Eu mudo o canal, eu viro a página, mas você me persegue por todos os lugares. Fixação, seus olhos no retrato. Fixação, minha assombração. Fixação, fixação.